aquece-me esta noite com todo teu carinho. Estou sentindo frio, aquece o nosso ninho. Eu sei que nesta noite de ânsia incontida será traçado o rumo de toda minha vida. Pergunta ao travesseiro lá fora o que te espera. Uma noite perdida nunca se recupera. Se acaso o meu carinho não conseguir deter-te, abre a porta em silêncio. Só me resta perder-te. Travesseiro, lá fora o que te espera? Uma noite perdida nunca se recupera. Se acaso o meu carinho não conseguir deter-te, abre a porta em silêncio.